As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Começa agora aquela velha guarda pra você, bora lá. Bora sim, meu irmão, bora pro salão. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que podia, desistir de te perder. Bora dançar agarradinho agora. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou a fim. E aí? Estou morrendo. Saudade, saudade, saudade. Bora, Paulo! Você foi a brincadeira que virou loucura. Yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Na sexta-feira tem nosso Sextão do Amor. Aí na casa de show Bolero, viu, gente? A mentira 0200, portaria liberada a festa toda. Aí no Bolero, DJ do Cineral. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. Oh! E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você. Olá, anjo! Nem você de mim. Ele é barrigudo. E sei que nosso amor. Olha o amor! Não vai ficar assim. Se você quiser tentar. Acreditei que um grande amor um dia chegaria para mim. Seria bom demais, traria paz, seria tudo que sonhei. Olha aí, Amélia. Bora, Rafael! Que nunca acabaria, pois teria aquela força de um amor sem fim. Que mudaria. Empresário Neto Top da Pequena Atrevida. Tá aqui com o Michel, bora. Assim. E a saudade do Palácio, Michel. Você apareceu. Serginho dá valor. Meu amor e paz tem mais do que sonhei. Bora, Cláudio! Fiquei papai do ano! Encantado, só Deus sabe como eu te amei. Porém, eu não sabia que mentia, que fingia me amar demais. Meu coração partido, ofendido em seu amor, não acredita mais. Olha a equipe aí, Sopitel. Você brincou. Olha, Sopitel! Enquanto eu te amava. Ana Maria. Levei você. Alô, limpeza! E você só me usava. O homem da virilha. Então eu disse adeus. Foi triste a despedida.

pra buscar você. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. E a Palácio, a segunda, minha irmã. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Olha só, Michel. Nosso amigo morre. Esconder a verdade. Morre GDK. O grande George lá do Gazota. E o amigo neguinho da Comaju. Estão por ali fazendo aquela farra legal, uma resenha bacana. Aqui na segunda do Palácio. Valeu. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Pra você dançar agarradinho com o Michel. É a segunda do Palácio. Sinto que você me ama, mas tem medo de... Alô, Marcelo da Pedreira, hein, Marcelo? Toda noite com a gente, Marcelo. Minha cama. Oba! Eu começo a refletir se você gosta mesmo de mim. Ei! Ou se tem outro em meu lugar. Tarcísio, presta atenção, meu irmão. E eu, por favor, que eu estou a lhe esperar. Guamá, bora, Dodô. Olha a loura, Dodô. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em mim. Você gosta mesmo de mim, amor? Ou se tem outro em meu lugar? Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Oba! Estamos gravando o CD ao vivo aqui, aqui no Palácio. Amanhã está disponível para a galera, viu, meu irmão? Gleice aí, ó. Me acorda, me sacode. Acorda. Devo estar tendo um pesadelo. E daqueles dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Amiga Cláudia, Patrícia com a gente. Tá por aqui com o Michel. Bora! Espero tudo dessa. Alô, só o Pité! Mas não estou preparado pra viver sem ela. Olha o empresário Max e a Kelly aí. Tudo tão fatal, tão. Olha o tesouro. Alô, Ana Maria! Bora, limpeza! Tá com a gente! Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Esqueci. Os ventos espalharam. É muita gente, cara. Os caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei. Ei! E o tanto que eu te dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava. Passado DJ Henrique, tá com a gente. Todos te perdia e eu não. Bora, Henrique. Ia te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, Eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão. E aí, Serginho? Bora, Serginho. Já não tenho a mão. Grande Serginho da Prefeita! E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam. Olha só, as meninas da Terra Firme. E já por aqui. Chorando, te chamando e te querendo completar. Ai, que saudade. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. É saudade. É o baile do amor. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Já trazendo o baile do amor aqui pro palácio na mano, olha. Nesses momentos. Alô, anjo! A gente consegue se ver. Você e ela, na manha. Você me diz que o seu casamento vai mal. Aí a magrela do Apolo, o que, é que ela faz? Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que chega na moto você. Bom, bom. Simples amante ou nada além de um prazer. Olha que tá na área, Michelene. Alô, Michelene. Com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Fala, anjo! Só na categoria, meu irmão, vai! Se já contou, aê. Se ele notou ou nem quis saber. Sem balar sua mão. Como machuca meu peito a dor de esperar. Já ia, velho. Quero te amar. Manda dar o gago. Simplesmente poder te abraçar. Bora, Rafael. Olha a Selma. Quero você. Vem de presente. Alô, Biquinhas. Sem hora certa pro fim. Vem embora, gago. Não quero já você dizer adeus. Eu queria ser bem mais. Tá lindo. Que amante. Quero ter você o tempo todo. Alô, Tarcísio. Eu queria ser bem mais. E o amante. Que amante. Oba! Quero ter você aqui. Égua até doida. As canções que mexem. Olha o astro Fernando Mendes aí. Como é que é? Por acaso eu sou filho daquela. Por acaso? Que por acaso meu pai abraçou. Por acaso eu sou filho daquele. Ei! A quem por acaso mamãe se entregou. O som do amor. Por acaso eu sou filho do branco. Porque o negro não tinha valor. Nem ao menos sou filho adotivo. Por um motivo de força menor. Bora, Caraquina! Por acaso eu sou filho do rico? É parceiro Serginho. Porque o pobre morria de dor? Ele dá valor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor? Como é que é? Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer? Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir? E sozinho no mundo eu vou tentando a vida levar. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Por acaso eu sou filho do rico? Porque o pobre morria de dor? Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor? Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer? Por acaso eu sou filho de um homem? Simplesmente não quis me assumir. E aí, Amélia? E sozinho no mundo. Sozinha no mundo. Eu vou tentando a vida levar. Alô, Gago! Não sou culpado. O Celene presente com a gente. Quem é culpado? O casal. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá. Não sou culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Pega o original. É doido. Eu preocupado querendo saber de você. Essa bocada não largar, meu irmão. Te liga. Se existe outro alguém, é 5 anos, João. Se ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Para Cláudio, para Alexia. Saudade daquela é que só. Hoje acordei com saudade, pensei. Essa semana eu vou pedir. Bem adubado. Convidar pra sair. Fala, Cláudio! Pra qualquer lugar. Te abrir meu coração. Abre o coração. E dizer. Dizer o quê? Que eu te amo. Bora, Amélia! Não dá pra ti. Só o pité. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seus sonhos separados. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Alô, Tarcísio! Eu não quero mais ficar do Guamá. Sem você. Bora, Maria! Eu te amo. Grande Maria! Não dá pra te esquecer. Bora, Maurício! Só eu sei a falta que você me faz. Amiga Jennifer, como é que cansa? Nunca. Só eu sei a falta que você me faz. E o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Faz um bocado de tempo. Daqui a pouco ele tem a sua, Rafael. Vai chorar. Égua me varando, olha. Pai d'égua. Bora, Mi! Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Olha, ele ligou, viu? Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Já tá com saudade. Te abrir meu coração e dizer: e o quê? Que eu te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz. O medo que o vazio. Olha a década do Barão. Na minha vida é sem você. Amar você, um sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida. Só do empresário Max. Eu te e a Kelly, amo. Eles dão valor. Isso eu não sei mais mudar. Bora, Rafael! Amar você, segredo do meu coração. Amar você, é toda minha ilusão. Eu te amo. O anjo não larga, meu irmão. Alô, anjo! Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Descobrir na luz da lua teu olhar. Luciana completou 18 anos. E o Silva ganhou o concurso lá em Marabá. Concurso de brega, viu? O cara é velha guarda, o cara tem patente. Alô, Silva Original! Se você não voltar. 18 anos, tempito novo, Paulo. Amar você. Ei! Foi o que batei pra mim. Amar você. A vida foi que quis assim. Eu te amo. E isso eu não sei mais. Nossa amiga Mi, nossa amiga Loura, tá aqui com a gente. Tá por aqui. Oh! Empresário Fábio e a sua esposa Gabi já aqui com a gente. Mais aqui com o Michel, obrigado. Mais eu quero te. Alô, Deca do Barão! Te descobrir na luz da lua teu olhar. Olha o Maurício. Entendendo teu abraço em mim. E aí, Apolo? É assim que eu sei gostar. Que fazer de mim. Se você não voltar. Super DJ Michel. Amar você. Sonho que bater. Olha, gente, sexta-feira tem o Bolero. Amar você. O DJ do Cineral por lá, Michel, Duda, Juninho. Eu te amo. Lá no Ideia Pressão, viu? Lá no Bolero, esperando a galera. Porta liberada, a festa do. Eu te amo. Isso eu não sei mais mudar. Linda, linda, linda. Quantas luas eu vi passar. É doido. Quantos dias eu vi nascer. Alô, Palácio! Quanto tempo pra te encontrar. Bora, Serginho! Pra te conhecer. Você que eu sempre sonhei. Que toda a vida eu esperei. Espera, man. A metade que eu queria pra mim. Que faltava em mim. Bora, Loura! Esse amor que chegou pra ficar. Preencheu o vazio que eu tinha no olhar.

do som, cara, aqui, né? Alô, Rafael! Quem sabe eu lhe encontre afinal, e nós dois frente a frente. É doido, meu irmão. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. As noites de festa e prazer. Nossa amiga Silvina do Amor. A Silvina do Bonde do Amor tá aqui, ó. Por isso, vem pra mim. Fala, Silvina! Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Olha, Amélia. A lenda viva das aparelhagens. Vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Ainda lenda. Alô, Robson! Não posso mais viver sem você. O amor só conhece razões que a razão desconhece. Nosso casal original, hein, Rafael? Completaram aí 5 anos de Cineral. E o Rafael Cineral com a gente. Por mais 3 anos, Rafael. Que arranque de mim, é nóis. Você vive. Tem que marcar. Meu peito. E brinca com meu coração. E aí? Esse amor. Olha a motora do amor. Alô, Celso. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh. Olha só, Amélia. Com você. Ana Maria. O salão, meu irmão. Vem pra mim. É. Oh, oh, oh, vem pra mim. Isso é raro. Não posso mais viver sem você. Ei! O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre. Essa canarina igual a gente considerar. Bora, canarinha. Canarinha. Parece, por isso vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Amigo Luiz. E a Maria José completando 30 anos de casado aí, ó. Vem pra mim. Oh, oh, oh, vem pra mim. Bora, motora! Não posso mais viver sem você. Meu parceiro Serginho, ele é o Prestação. Bora, Tarcísio. E a galera do Guamá aí, ó. Esse amor que mexe com meu coração. Alô, Dodô! Parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Depois te conversa da Cis de Rocha. Mas você. Bora lá! Parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer. As manhosas. Com os meus amigos. Bora, manhosas! Aqui com o Michel. Olha o Deca aí. Fico em casa me doendo de ciúmes. A imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Diz que quer assim, assim. E diz que gosta só de mim. Mas domingo vai com outro na matinê. Matinê da saudade. É muito firme, olha. Começa de tardinha, vara à noite, madrugada. É a famosa matinê da saudade. Alô, Anjo! Você parece que não quer saber. sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Mas domingo vai com outro na matinê. A ladrona. Mas domingo vai com outro. Oi. Ali, agosto tá chegando, segundo Suzete. Lá do bairro Restaurante a Ilha. Em agosto tá chegando. Vai com outro na matinê. Saudade com Michel, senhor. Alô, Rafael. A motora do amor, alô céus. Adeus, Janina, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora. É preciso que eu me vá. Fala, Robson! Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. E aí, Gleison? Eu vou levar por esta aqui, ó. Fora a dor de ter que te deixar agora. Mas volta um dia na alegria plena, pra ver contigo a hora mais serena. Por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia e hora e meia já. Assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz. Oh! Eu vou levar por esta vida. Vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Rafael Cineral da Valor. Bora, Rafael. Alô, Cláudio. Original. Uma noite eu tive um sonho. Aquele sonho. Um sonho diferente. E aí? Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Ele no sonho me dizia: foi

tarde fria, chuva fina, e ela espera. E aí, Rogério? Condução pra ir embora. Vai, Jennifer! Mas sem encontrar. Você é o velho guarda aí, ó. Um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci. Ela falou que agora que ela vai beber. E dei meu coração. Toda vez que chove, eu me lembro da garota. Quase sonho que me deu tanta emoção. Alô, Palácio! E ao lembrar, eu sinto novamente o seu perfume. Me beija. Eu a aquele passe, vai. E logo me apaixonei. Aloysio! A semana inteira nela, muito eu pensei. Foi amor, eu sei, não nego. Eu não sou assim. Tá enjoado da loucura. Fico só pensando nela. Ei! Que nem ligou pra mim. Bora, Jennifer! Toda vez que chove, eu me lembro. E aí, original? Garota, quase sonho, que me deu tanta emoção. E ao lembrar, eu sinto novamente o seu perfume. Ei! Quando vai, você quiser voltar agora, estou a lhe esperar. Olha só, Amélia, com todo um, tá vendo, Amélia? E amor. É verdade, né, Paulo? Você me contou. Foi você quem me deixou pensando em encontrar a danado amor maior que o meu. Agora vai. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei. Olha aí, Jack, Reginaldo Rossi. Fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. As manhosas. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Pra mim, pra mim, pra mim. Vai! Rafael Cinerá! Rogério, pensava que era só você, olha. Alô, Canarinho, o pacote aqui para Luísio, rapidola. O pacote, Canarinho. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo. Obrigado, senhor. Pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Reginaldo Rossi. Oi. Todas as coisas que eu faço me lembram. E aí, Robson do Amor? Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E aí? E até no futebol. Rogério Dançarino. Se é meu time que ganha. Pode ver de novo por aqui, meu Rogério. E alegria, tristeza é da... sempre nativa. A saudade sufoca e eu não aguento. Cadê o homem do acará, né? A noite e o silêncio do quarto. Bacana, hein? Quase me mata. Débora dos Santos, Brasilândia. Eu deito na cama e começo a chorar em você. Abraço o meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Futebol. A noite, o silêncio do quarto. Quase, mulher. Quase me mata. Bora, Palácio! São tantas lembranças felizes. Ei! Jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Olha as chumanhosas. A noite e o silêncio do quarto. Quase, quase, quase me mata. Empresário, quer? Empresário Max Kelly. Olha o Fabinho. Pensar em você. A Gabi, né? Abraço o meu travesseiro. Né, Fábio? Procuro em vão Gabi, Gabi. O teu cheiro. Alô, Gabi! Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Um milhão de vezes. Aí tá cheio. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. É, Maurício. Um milhão de vezes. Ei, Rogério! Não encontro a mim mesmo. Mesmo time. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Só colher espinhos. Meu erro, já sei. Bora! Foi amar demais. Olha, Clube Neópolis. Por amor eu. Será, Guine? Chama no zap amanhã. Pra trás. Ficando pra trás. Ei. Ei. Um milhão de vezes. Prometi a mim mesmo. Minha vida mudar. Um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. E a saudade, Palácio! Porém, o que dói. O que é que dói? É ficar sozinho, é? Sem flores colher. É, Maurício, perdeu. Só colhendo espinhos. Meu erro, eu já sei. Foi amar demais. Vai, Dega, né, bola? Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Vai, bola, pra cima. Fui ficando pra trás. Uma aqui, velha guarda aí, ó. Essa pai dela. Três horas e 10 minutinhos da manhã. E a gente chegando na nossa reta final. Alô, Palácio! Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Alô, Anne. Em uma os irmãos Anne e Rafael. Eu alô, Celso! Agora, mas você não. É que eu tenho que jogar do Gleice de Rocha. Feliz, senão ele vai pro Face. E foi embora. Já já tua! Alô, Gleice! Olha aí, ó. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? Reta final. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Desenganos em um mar de rosas eu viveria agora, mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Aí, Palácio! Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? Este mundo. Na manhã tá disponível o CD do Michel da semana pra galera no Zap, no Face, tá bom, gente? Só chamar o Michel amanhã. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? Prepara, Gleice. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. As músicas que no passado fizeram sucesso hoje são pura recordações aqui. É musical, meu irmão. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Sozão. Vi a minha força amarrada. Sai da final aqui no Palácio! Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Ei! Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Fala, Gleice. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida. Quando a poesia fez folia em minha vida. Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. E aí, como é que é? Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Reta final aqui no Palácio. Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo mundo admitia. Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de... Aí, Selma. A Selma pediu, né, cara? Selma tem patente. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. E aí, Cláudio, o que, é que tu acha? Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia. Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de... É qualidade. Quando a canção se... Esse que é o diferencial, a qualidade da música aí do Michel. A poesia fez folia. Ai. Vida. Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Oi. Certamente eu vou ser mais feliz. Obrigado, Celso. Obrigado a sua amiga Anne. Aí, Cláudio. É verão, meu irmão. Mergulhar. Olha, Alexia! No azul piscina. A nossa última, gente. No mar de Pajuçara. Deixar o sol. Valeu, Rafael Cinerá. No meu rosto. Tamo junto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar. Deixa comigo. No azul piscina. O som do amor. No mar de Pajuçara. Eita, verão. Deixar o sol bater no meu rosto. Vai der. Ai, que gosto me dá. Aê, Maurício. E as jangadas partindo pra o mar. É doida. Pra pescar minha sereia. Marcelo, minha sereia. Marcelo, minha sereia. A nossa última. Mergulhar. Bora mergulhar. No azul piscina. Olha, sábado, Michel, gente. No mar de Pajuçara. Em Barca Arena, fazendo uma festa muito linda lá em Barca Arena, viu? Deixar o sol. Lá em Barca Arena, Paulo. Meu rosto. Oh. Ai, que gosto me dá. Ai. Mergulhar. Bora mergulhar. No azul piscina. No mar de Pajuçara. Bora, Lívia. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E nas jangadas partindo pra o mar. Bora. Pra pescar. Agradecer aí essa galera que sempre tá com a gente toda segunda-feira aqui no Palácio dos Bares. O nosso muito obrigado a todos vocês, viu, gente? Toda essa galera que dá maior apoio aqui pro Michel, Rebelde, Adrian, o DJ do Cineral, viu? Obrigado. Obrigado, HP Eventos. Valeu, Rildo. Pra pescar minha sereia. homem do Ideia Pressão, obrigado. Minha sereia. Minha sereia. Prepare-se. Após a pandemia. Obrigado, gente, valeu. O mundo das recordações. Valeu, Mir. Vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Bye bye, gente, obrigado. Uma ótima semana a todos vocês. A gente fica por aqui. Obrigado, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu.